monstrão. Almejo o ápice da criação, quis status de patrão, na ambição caiu pro mundão. Nem fez questão de valores, segmentos, foi um ferro que gospe fogo, o amuleto do momento. Também aqui quem nasceu teve como exemplo um assaltante, um traficante, um pai servente de pedreiro, uma mãe diarista ripando pra pagar as contas, sem aposentadoria, com várias doenças crônicas. Mal olhou, se encantou, teve o brilho dos olhos roubado, que acabou com a infância do menino. Sorriso foi quando viu as novas dançando, querendo tirar foto com o fuzil que tava portando. Teu dom da última palavra e seu tal, dentro e fora da cadeia, disciplina de mil grau. Me perdoe, mas meu pecado valeu a queda, não foi por 30 moedas que vesti a armadura da guerra. Como um anjo caído que conhece o fim, meu dilúvio foi dos olhos da minha mãe que eu vi cair, pagando o preço com a alma debruçado na calçada, e a força do estado rasgando de bala sua cara. Fala pra mãe que viu o filho caído no asfalto, com sangue no rosto, quanto vale o status de traficante, o dinheiro sujo. No corre dos plaquê, na garupa da CB, hoje é só rolê no pátio, não tem peão de XT. Infância que conduz ao óbito na esquina, disposição pra enfrentar o mundo de forma assassina. Onde tem mais respeito, quem segura o cano tá moscando. Ninguém quer ser bobo, quer ser malandro. Quer andar de jeta na quebra, encantar as novas, pô a prova. Se o corpo do rival não entra pólvora, senhoras com rosto entristecido no domingo. Antes jogava bingo, hoje visito filho no presídio. Não é pesando a mente de nenhum ladrão, mas foram poucos que eu vi aposentar rico. Que bonitão, a maioria é camburão, cova rasa. Foto no Facebook, meu filho sumiu de casa. Não vou falar que nunca me encantei com as máquinas, casa automática que você puxa o carrinho e destrava. Casa escopeta com 9 e eu tá no papo. No papo de malandro eu caí e parei no buraco.